Em primeiro lugar, dirijo-me a todos os cidadãos que, com a sua participação no ato eleitoral do passado dia 1 de outubro, apoiando as várias forças políticas concorrentes, contribuíram para a consolidação da democracia no nosso concelho. De seguida, quero desejar a todos os eleitos que, no exercício do mandato que agora se inicia, possam servir o nosso concelho e as suas gentes, lutando em primeira linha, mas não só, para ultrapassar os enormes desafios que o incêndio do passado dia 15 nos colocou. Quero ainda, neste momento, nesta cerimónia pública, dirigir os meus pêsames às famílias das vítimas e exprimir o meu enorme reconhecimento a todas as pessoas do concelho e de fora que, com a sua generosidade e empenho, têm estado a apoiar as populações nesta difícil e inesperada fase das suas vidas. Neste contexto, não posso deixar de salientar o papel inexcedível da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia, dos bombeiros, bem como de muitas outras entidades públicas que me abstenho de mencionar, na condução de todo o processo de assistência às pessoas e seus bens. Cumpre-me também desejar as maiores felicidades aos autarcas que cessaram os seus mandatos e que com a sua intervenção contribuíram para o aprofundamento da democracia no nosso município como via para a construção do seu desenvolvimento. Aqui chegada, e apesar de nos parecer que o ato eleitoral aconteceu há largos meses, não posso deixar de assinalar a notável mensagem de confiança que os eleitores do Conselho de Oliveira do Hospital deram às listas de candidatos a autarcas apresentadas pelo Partido Socialista, muito em resultado do excelente trabalho desenvolvido nos dois mandatos anteriores e que os cidadãos eleitores souberam reconhecer. Quero agora fazer algumas considerações sobre a Assembleia Municipal que integrarei e que de alguma forma tenho hipóteses de vir a presidir. E nessa qualidade quero, como digo, tecer algumas considerações sobre a Assembleia Municipal, que, como todos sabem, é o órgão representativo do município com competências de apreciação, de deliberação e de fiscalização. O exercício dessas competências deverá desenvolver-se com rigor e com exigência, mas também num quadro de lealdade institucional. É essa atitude que os cidadãos do município esperam de nós. Os desafios que a reconstrução do concelho vai colocar ainda exigirão de nós uma atitude de maior responsabilidade. Tudo farei para que a Assembleia Municipal seja um órgão respeitado e prestigiado, aonde sejam discutidas com elevação matérias de interesse para o concelho. É também meu desejo contribuir para que a Assembleia Municipal seja um espaço de aprofundamento de temas de relevância para o município, uma vez que acredito que a diversidade de ideias é um motor de desenvolvimento e de progresso. Saliento, no entanto, que a Assembleia Municipal não deverá ser o palco para o lançamento de estratégias político-partidárias, que é suposto serem definidas e aprofundadas noutros espaços. Sei que vou poder contar com todos os deputados municipais para, nesta Assembleia, serem abordadas essencialmente as questões enquadráveis na sua área de competências, incluindo eventuais críticas, com abertura, tolerância, espírito construtivo e verdadeira postura democrática. Essa é a atitude que os eleitores esperam de nós. Não termino a minha intervenção sem antes vos dirigir algumas palavras de esperança a propósito das ações a desenvolver na sequência do devastador incêndio do passado dia 15. O nosso concelho foi, como é sabido, se não o mais castigado, um dos mais castigados. Mas com a capacidade de reação à adversidade das nossas gentes, com a resiliência dos nossos empresários, com a solidariedade de todos os voluntários e com o suporte da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia, da Assembleia Municipal e do Estado Central, vamos conseguir reerguer-nos. A Câmara Municipal é o órgão executivo do município e interlocutor primeiro do Governo e dos organismos de Estado responsáveis pela concretização dos apoios financeiros imprescindíveis à reconstrução que já foram anunciados. Assumirá, por isso, a liderança e coordenação de todo o processo, articulando com os ministérios para que, com celeridade, ultrapassemos as grandes dificuldades que agora se fazem sentir. A Assembleia Municipal terá também, no âmbito das suas competências, as intervenções que se revelarem necessárias para que o município de Oliveira do Hospital retorne ao percurso de desenvolvimento e progresso que vinha seguindo até o passado dia 15 de outubro. Senhores deputados municipais, no quadro da responsabilidade que a confiança dos nossos eleitores exige, temos que estar especialmente atentos ao que, sem prejuízo do empenho dos órgãos executivos, possa vir a correr menos bem, designadamente na operacionalização do suporte financeiro ao processo de reconstrução. Devemos estar atentos, mas também ser realistas. É sabido que durante 20 anos desempenhei funções públicas de responsabilidade sob a tutela de vários governos, de várias cores políticas, e exerci também funções governativas. Tenho uma experiência de vida. Sei que uma intervenção de apoio financeiro da magnitude e complexidade da que vem a ser planeada e, em algumas áreas, já está a ser implementada em resposta aos graves prejuízos do incêndio, requer, para além da disponibilidade de fundos, definição de critérios e apoio técnico especializado. A conjugação destes requisitos requer tempo, requer algum tempo, o que não significa esse tempo que este assunto esteja a ser secundarizado. As pessoas naturalmente fragilizadas não devem ser ainda mais desestabilizadas pelos velhos do Restelo que frequentemente surgem nestas situações. Não posso deixar de fazer este alerta, porque nós temos uma grande responsabilidade de contribuir para a estabilidade das pessoas, para que as suas energias sejam canalizadas para a reconstrução das suas vidas. Tenho registado nas comunicações dos responsáveis governamentais e das instâncias comunitárias um compromisso no apoio aos habitantes das áreas afetadas e suas atividades económicas, que me faz acreditar que vamos conseguir ultrapassar estes difíceis tempos, disse.